Dá-nos fogo, tuas chamas, dá-nos fogo, luz e calor. As fagulhas da fogueira dançam, brilham pela noite, qual estrela cuja esteira perde-se no ar. Dá-nos fogo, tuas chamas, dá-nos fogo, luz e calor. As fagulhas da fogueira dançam, brilham pela noite, qual estrela cuja esteira perde-se no ar.